MC Bebê Gigante, Dona Jane, minha rainha. É nós, mãe e filho, cantando rap, meu sonho. Mais um dia de esperança, sol depois da tempestade. Vejo as nossas crianças querendo felicidade. E os manos com liberdade, resgatados pelo rap. Deus é rei, é de verdade, só Deus salva os moleques. No balneário, na pracinha, rolê de bicicleta, jogando bolinha, as brinca ou as vera. Infância, criança, lembrança das antigas. Solta pipa, joga bola, capoeira, utibira. Salve mestre Pinóquio, grupo quilombola. Homem bom de coração, fez parte da minha história. Eu jogando peão, a minha diversão. Brincando de pega-pega, rolimã, que tempo bom, que não volta nunca mais. Tempo bom, não tinha guerra, tinha paz entre nós. Ninguém pagava de feroz entre nós. O respeito era na voz, criança, moleque. Tudo sangue bom, se tretou, demorou. Nós caía na mão, maldade não existia. Ninguém se matava, hoje nós se mata. Por causa de nada, nos meus tempos de criança, isso não existia. A mãe que chora agora, nos meus tempos ela sorria. A periferia era mais unida, mas a nossa gente agora é desunida. No tempo das antigas, Figueira, Havaí, mão agito no jogão, multidão eu tava ali. Agora as torcidas, se o brigo se explode, torcedor vai pro estádio, perde a mão e quase morre. Pra que tanto terror? Pra que tanto rancor? Se o bem vence o mal, o ódio perde pro amor. Eu cresci, só por Deus estou aqui, renasci. E sempre vou persistir, persistir. Mesmo sofrendo sem sorrir, vou seguir. E jamais vou desistir, persistir. Mesmo sofrendo sem sorrir, vou seguir. E jamais vou desistir. Mais um dia de esperança, sol depois da tempestade. Vejo as nossas crianças querendo felicidade. E os manos com liberdade, resgatados pelo rap. Deus é rei, é de verdade, só Deus salva os moleques. Mas agora tá tudo diferente, crianças maltratadas, crianças descontentes. Pai assassino, sem sentimento, joga sua filha da janela do seu apartamento. A mãe que sofre, que sente saudade, que não entende pra que tanta maldade. Que Deus conforte os seus corações, fale com Deus nas suas orações. Peça pra Ele paz espiritual, descanse em paz, criancinha, ajuda o bem. Hoje é Natal, do lado de Jesus, olhando a mamãe, que olha sua foto e não estoura champanhe. Tantas criancinhas sofrem nesse mundo, na mão de pai vagabundo, embaixo do viaduto, ou na mão da mãe drogada. Manda o filho pro sinal, quero beber, fuma pedra, pede, pede um real. Pega o dinheiro do filho, fuma tudo, só consome. Deixa o moleque fudido na rua com frio, com fome. Mãe, não faz assim comigo, mãe. Não me judia, eu sou seu filho. Tem pai, tem mãe que pelo filho faz tudo. Tem pai, tem mãe, pelo filho enfrenta o mundo. Pode ser vagabundo, cheio de defeito. Tem pai, tem mãe que ama do mesmo jeito. Sendo caretão ou sendo drogado, pode ser ladrão ou um doutor formado. Eles amam e acreditam na mudança. Você pode ter crescido, mas pra eles é criança. Sendo caretão ou sendo drogado, pode ser ladrão ou um doutor formado. Eles amam, acreditam na mudança. Você pode ter crescido, mas pra eles é criança. Mais um dia de esperança, sol depois da tempestade. Vejo as nossas crianças querendo felicidade. E os manos com liberdade, resgatados pelo rap. Deus é rei, é de verdade, só Deus salva os moleques. Mais um dia de esperança, sol depois da tempestade. Vejo as nossas crianças querendo felicidade. E os manos